04, o Xerubizan. Complete a aproximação, voo 04, 218, meia, bom voo. O Gol 897, para o cruzamento, irá manter a presente PRO limitado pelo localizador. Desça para 2.000 pés. Manter a PRO limitada pelo localizador, Gol 897, desça para 2.000 pés. Salvador, Gol 904, ao número 2, para pouso, continue a aproximação, aguardando a pista livre. Gol 7 sobre 5. Chame a torre de comando, 18-6. 18-6, Gol 7 sobre 5. Torre Salvador, bom dia, Gol 7 sobre 5. Está a 2 milhas e meia de Duna, estabilidade elétrica. No 7 sobre 5 é o número 3 para pouso. Continua a aproximação, aguardando a pista livre. Já escuta, Gol 7 sobre 5. Prossegue via Pátio, Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera, 3201. Pátio, Índia e Alfa, chamará no ponto de espera, 3201. Troca 980, on ground at 44, turn right, approved taxi via Alfa, call me before Juliet. Right, taxi on Alfa, call you before Juliet, recommending. Gol 804, venta é calmo, altímetro marca 1012, tem livre pouso na 10. Gente, baixou sua voz, Gol 804. O 04 no solo aos 47, livre à direita, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Troca 982, approve the taxi via Juliette, gate 11. Juliette, gate 11, March 9, good morning. Interceptou o local de navegador, Gol 897. Chama a torre de comando, 1862. 86, obrigado, bom dia. Uno 7, Uno 5 tem livre pouso na 10, o vento é calmo, check train. Tá baixa, travado, livre pouso, calmo, Gol Uno 7, Uno 5. Negativo, mantém a posição em aguardo. Salvador, muito bom dia. Gol 1897, passando agora o Índia Serra. Gol 1897, bom dia. Continua a aproximação, aguardando o fiscalista. Você escuta gol 1897. Gol 97 no 5, no solo agora aos 49, livre à direita, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Livre à direita, via Alfa, chamante da Juliette, nas pressões da torre, gol 97 no 5. Oito, nove, sete, livre pouso, na 10, o vento é calmo. Realizado pouso, pista no 0, gol no 897. Gol no 804, ingressa via Juliette pro 01. 01 no 804. Bom dia, 35 no 7, por gentileza, identifique. Tem descida para 2.000 com 1.012 no ajuste em forma estabilizada. Então já pode descer a 2.000. Na Lima tem pista 10. Na Lima tem, 897 da Gol, no solo aos 5-2, livre à direita, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. É direita Alfa, chama o solo aos 27 segundos, ou no 897, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol no 7 no 5, ingressa via Juliette pro 02. Via Juliette pro 02, Gol no 7 no 5. Salvador, muito bom dia, Gol 1897, Litrona, taxi aí, qual que será? Bom dia, 1897, prossegue via Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, chamando a Juliette, 1897. 201 no decolou 54, 119, 35, controle. Ok. Salvador, bom dia, 103201. 3201, contato radar, suba 360. 1897, ingresso a Juliette, posição 04. Juliette, gate 04, voo 1897. Era um pode voar da Elda presente? Autorizado. Pro da Elda, 3201, certo. Houston 3201, chame centro Recife 13325. 3890, bom dia, informação Eco confere, autorizado Recife, nível 330, via Perusque 58. Da cola da 10, curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 119.35 e aciona 5067 no transponder. Autorizado para Recife, 330, via Aracaju 8, da cola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 19, 3, 5, 6, 0, 6. Correto, chama pronto para o pushback, sinamento, então 3890. Chamará, 3153, bom dia. Sua identificação desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Chame a torre 198 decimal meia. Salvador, bom dia, 3597, baixa travada. 3597, bom dia, continua a aproximação aguardando a autorização de pouso no 10. Mais ali, livre pouso, 3597. 3597, livre pouso, pistão no zero, vento 040 graus, com 02 nós. Um autorizado por feedback acionamento, para início do táxi vai chamar em 121.9. No solo 10, libera direito, chama o solo 121, decimal 9. Direito 1219, então 3597, grato. Solo, bom dia, o TAN 3597 livrou na sua escuta. TAN 3517, táxi via Alfa e reportando seu táxi e Juliette aguardando para ingresso. Alfa, reportante da Juliette. O TAN 3290, início de imediato? Afirmo de imediato. Autorizado, reporta táxi. Sim, reportará para táxi. O TAN 3597 na escuta? Na escuta, 3597. Faça um táxi lento via Alfa e mantenha a posição de seu táxi e Juliette aguardando para ingresso. Posição de destino será 09, porém já temos duas aeronaves no pushback no setor, ok? A gente deu uma reduzida aqui, vai aguardar a da Juliette para 09, 3597.